quando senti amo cleaner, amo cleaner. Tô tudo hoje, tô tudo hoje. Que quero, que quero, que quero, que quero, não pedi para nascer, nem agora nem nunca. Isso já estou no fim, sem vontade nem futuro. Chateia toda a gente, rasga a camisa, chateia toda a gente. Beba até cair, beba até cair. Há tanto que afogar, há tanto que afogar. Ah, mas agora? Não pedi para nascer, nem agora nem nunca. Isso já estou no fim, sem vontade de futuro. Fantasmas dali, somos de uva, mas que grande o chatinho.